no asfalto, cheiro de roça, vento na saia. Ir é de graça, mesmo que eu possa, ainda que eu faça. Você não volta, você não passa. Saber nadar, saber nadar. Ser peixe, meu bem que quis. Ave que se abrevoa, cantar pra ser feliz. Saber nadar. Se abrevoa, canta pra ser feliz. Deus dará, oxalá, amanhã, sol raiar, impulso, explosão, encontro, coração. Jardinhas, ai, canoa. Saber nadar, ser peixe, meu bem que quis. Ave que se abrevoa, cantar pra ser feliz. Ser peixinho.